Vejo demônios quando olho pro lado, sinto que eles querem uma parte de mim. Se eu tô perdido, procuro uma luz, porque eu nunca me esqueço do lugar que eu vim. Não me conhece muito bem, porque pra ele eu só mostro meu lado ruim. Mas quem me protege são anjos e serafins. Se ela me pede pra fazer uma sauna, pode levantar esse vidro. Depois cê desce com a cabeça no meu colo enquanto eu tiro o cinto. Deixo sua bunda igual meu passaporte, cheio de carimbo. Selvagem na cama, conheço sem instinto. 3 minutos no estúdio, dinheiro triplico. Dinheiro triplico. Se eu me jogo no estúdio, pode apertar o rec, porque não vai ter desperdício. Porque eu jogo essa vibe pro alto como se fosse o topo de um edifício. Eu vicio igual produto ilícito, tipo esse que eu ando consumindo. Minha droga deve tá sumindo. Não, pera, eu que tô usando. Se não for sozinho, eu tô com bando. Meu som tocando em todo canto. Na playlist dessa baby, com certeza algum lugar eu tô ocupando. Não sei porque cê tá enrolando, opção não tá faltando. Eu até te quero, mas tem uma fila de mina lá no show me esperando. Verdade, né? Acho que eu vou lá. Foda-se. Mas o meu tempo é precioso e não gasto com essas piranha. É que pra mim ela não cobra, mas eu sei quanto ela ganha. Se tá com piru, depois já tá com marcha. Sempre atividade na esquiva da Blitz. Ela quis visitar a quebrada, alguns manos dependem de pix. Essa pitch se encaixa no dick, na medida que dropa no beat. Na sete eu só fumo rachixe, fiz dinheiro e me mantive livre. Essa piranha tão cativante, e ela tem gingado. Eu só quero mais um baseado, vou fumar que eu já tô lesionado. Tá tranquilo, nunca falta ganja. Ela sabe que os meninos esbanja, que nós gosta de viver essa vida, já que a vida azedou no passado. Nós fuma muito THC, fuma muito THC. Vem que eu posso fornecer com 2 dedos de anime. Tipo uma deleitadora, ela suga minha alma e fuma minha maconha. Quando acaba vai chover, faz fumaça na SUV. Se ela me pede pra fazer uma sauna, pode levantar esse vidro. Depois cê desce com a cabeça no meu colo enquanto eu tiro o cinto. Deixo sua bunda igual meu passaporte, cheio de carimbo. Selvagem na cama, conheço sem instinto. 3 minutos no estúdio, dinheiro triplico.